Prosiga. Afirmativo, marca aqui o hotel, frequência livre, bom dia. Salvador, o árbitro está cargamento por 70 para o táxi, com dois ao bordo, alternando Natal e tem 2 horas e 15 para o táxi. Livre táxi, até o ponto de espera Piscina Zero via Pátio e Índia. Quando lá, torre 1895, ajustando 1002, árbitro está cargamento 570. Pátio e Índia, 1895, máximo 1012, árbitro está cargamento 570. Olá, Salvador, bom dia. 5384, informação quilo, guarde um minutinho pra cópia. Salvador, bom dia. Essa carga mesmo 570, bom lugar da coluna. Sabe, essa carga mesmo 570, bom dia. Linha coluna 0, vento 050 graus, 059. Siga. Autorizado, Salvador, Maceió, nível 190, saída Puca, transição Caju, decola pistão 90, primeira curva à esquerda. Responde 5524 e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, 190 para Maceió, na Puca, Caju, primeira curva à esquerda. Aqui eu tenho 5634, controle Salvador, 208, 5568. Apenas confirmando, transponda 5524 após decolagem, curva esquerda, 35384. Apenas 5524, curva esquerda, 5524 para a 7, correto, contingente amplado. Curta 3133. Eu não sei para Recife, tenho 251. Rio 9811, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Informo, tem um bom da ATSA iniciando rolagem aqui na 190. Autorizado Teresina, via Upper Zulu 20, nível de voo 320. Sai da Momo, transição Flock. Decola da pistão na 0, primeira curva à esquerda. Transcurso é 5523 e o controle Salvador 120, decimal 8. 320 para o Vasco, Flock, decolando ao 10, esquerda, 5523, transponda 08, controle, controle, controle, total, 980. Eu preciso Está autorizado a 500 pés, mas curta a permanência de controle, Romero Cabral. Tio 9811, Saulo 31, Saulo em 121.9, bom dia. Que legal, no 012. E 9811, bom dia, você está na Alfa Forte antes da Juliette. Autoridade de um táxi 98145. Lago 6570, chame Recife 12685. 223. Total, tem estimado de push? Está iniciando agora. Vai ter condições de coordenar a equipe pessoal fazer o pushback um pouco mais à retaguarda? Para ingresso do Rio? Ou guardar o ingresso do Rio? Rio 9811, Juliette, Pátio 3, posição 08. Portal 9895 já após a passagem do Toro do Rio, ele vai prosseguir para o 08, já está autorizado após a passagem do tráfego e chama para o táxi, o total 9895. Após a passagem do Rio, vai acionar, vai passar o táxi, total. Salvador, muito bom dia, 4234. 4234, bom dia. Formação dentro de um minuto será a Lima. Agora sim, já a Lima, ajustando 1012, pronto, cópia. Afirmativo, tem aquilo e vai ouvir a Lima voz. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, eu de voo 350. Daí da Puca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5531, e o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado Recife 350, Upwhisky 58, decola 1-0, curva na esquerda, daí da Puca, transição Caju, aciona 531, controle 20, decimal 8, azul 4234. Correto, é a porte pronta, azul 4234. Chamar pronto, grato. Salvador, total, azul, estado, se importaram. Persiga, total. Já foi autorizado, o PEC é uma passagem 2140, com o ATM, passareto. Se vai com a ATM, passando a retaguarda, ok? Afirmativa, passagem, após a passagem do tráfego autorizado, que chama para o táxi, toma. táxi, o passageiro 23... 2223, tá com... Tá com 50 a bordo, autonomia para 6 horas e 30, alternando Salvador. Livre táxi até o ponto de destino 0, via Pátio, Índia. Quando lá, torre 1895, ajustando 1012, passageiro 2223. 1012, até o ponto de espera da 3, reportando lá o passageiro 2223. Torre Salvador, passageiro 2223, ponto de espera da 10 próxima. Passageiro 2223, muito bom dia, autorizado a linha de decolar 10, vento 040 graus, 059. A linha de decolar 10, passageiro 2223. Chegando 225, autorizado a sinal ILS. Autorizado, sinal ILS, 62. 5384, já tem o bonde da Total, iniciou. E vai guardar para unificar esse tráfego aqui. Após a passagem, está autorizado em coordenação com o tipo de solo. Em chantra táxi, 5384. Entendeu? Após a passagem, o Total está autorizado em tipo de opusco e teste. Chamarão para o táxi, 5384. Afirmativo, em coordenação com o tipo de solo, chantra táxi, 5384. Série 2223, decolar 240, controle transfere em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passageiro 2223, decolado na Arbor, Lefa, passa 1200. 2223, contato radar, suba 180, Arbor, após Arbor, direto conquista. É Arbor, Arbor, Conquista, passageiro 2223. Acredito que está livre da restrição? Está livre. Roger. 22, bom dia, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Nível 050, Guaraná 22, pode vai, tá? Eu mantenho chegada. Total 9895, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 060 graus, 052. Total 9895, decolada às 45, controle transfere 120 decimal 8, bom voo. 0800, bom serviço, senhora. Bom final de semana. Bom final de semana, obrigada. Mansão Lima, ajuste 1012, pronto para cópia. Pronto, prossiga. Prezado, Salvador Recife, via Upper Wish 58, nível de voo 370. Sai da Puca, transição Caju. Decola da pistão no zero, primeiro rumo à esquerda. Transponder 5527, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Pé 370 para Recife, decolando a 10, Pucaracaju, aeroporto 58. Transponder 5527, e o controle de saída 108, sinal 73. Correto, chamando o turismo, sinal 73. É Maná. Salvador Azul 4234, salvo para o Turco, excelente, posição 8. Os agentes para táxi Azul 4234. Continuado, semana táxi 4234. Chegada Vela Man, desça para o nível 060. Até a luz. Oi, Salvador, muito bom dia. E é o Oceania 6225, fui LS, pistão zero. Oceania 6225, muito bom dia, tráfego avistado, o ajuste no 0 no 2, livre pouso na 10, vento 070 graus, 0 melas. Livre pouso no 0, 6225. Formo tráfego 12 horas 15 milhas rumo ao sudoeste, cruzando 090 em ascensão, Alfa Tango 72. Passarelo 2223, informo tráfego 11 horas 15 milhas rumo ao nordeste, cruzando 08 5 descida, um Boeing 737-800. Sempre tráfego, passarelo 2223. O 922, desça para 2.000 pés, que legal no 0 no 2, autorizado sinal ILS. Ele desça para 2.000 pés, com 1.002, autorizado ILS, com 922. E a Fox, chame Sol, Leão, 21, décima 9, bom dia. Direita, Sol 1219, o 625, bom dia. Bom dia, Oceania 625, Zona Fox. Oceania 225, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 625. Salvador, 1424, Zona Fox. Autorizado táxi via parte principal de Índia. E ponto de espera custando 014, 118, 95, ajuste no 012, azul 4234. E 12, autorizado pátio, Índia, vamos dar no 0, 2, 8, 9, 5, 4, 2, 3. Tá 3613, confere. Confirma o horário do plano? 1006. Sente, eu não possuo condução ainda no sistema. Quando chegar aqui, quando aparecer no sistema, chama o seu pra copy, ok? Tô mais de 10 minutos, acredito eu. SP5-384. 384, bom dia, contato radar, suba 180, sai da PUCA. 190 na PUCA, 5384. 6225, tá antes da Juliette. 6225, prossegue Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 625. Total 9895, chame Recife, 12685. 12687. Salvador, bom dia, Azul 4234, pronto, ponto, espera 10. Azul 4234, inicialmente a Lima tem cabeceira 10. A Lima, Lima 10, 4234. Rua 234, vai alinhar e manter, vai aguardar a separação que a nave decolou a sua frente, mas não performance. Pronto, cópia. 3613, pronto. 3A Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 16. Nível de voo aprovado inicialmente 300. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia. Após, autorizado conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5551 e o controle Salvador 120.8. Correto, reporte pronto para 3.013. Quatro, dois, três, quatro, vento 0400 meia. 922, chame Torre, 1985. 095, bom dia. Bom dia. Azul 4299, direção para 2 mil pés, autorizada final ILS. Bom dia, autorizada ILS, autorizada. Bom dia, 22, a 2 milhas externas. Ou 1922, muito bom dia, o ajuste 10012. Vento 040 graus 05 nós, cheque trem livre pouso na 10. O gol 1922. Você livre pouso na 10, gol 922, ali checa o trem. Azul 4234, decolado 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana, até a próxima. Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar. Suba ao 350, mantém a proa de decolagem até 3000, após curva à esquerda, voijamo. Mantendo a proa até 3000, após esquerda, jamo, direto azul 4234. P5384, vai direto Aracaju. Aracaju direto, 5384. Solo Salvador, Rio 5973, para o pushback e acionamento. Precisa achar um táxi 5973. Chamará. P5217, passou a posição Conde, está em contato radar. Foi na proa de Golf para a chegada Golf e reposta em 10 de estilo. 040, Roma Golf, chamada de esquerda, solicita voar direto pelo. Mantenha a Golf aguardando pelo. Aguardando, 217. Aqui. 22, solo ao 59, livre direita via Fox, chame solo em 121 decimal 9, bom dia. Livre via Fox 219, obrigado, bom dia, igualmente. Bom dia, Gol 1922, livro. Gol 922, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 1922. Recebeu 4299 4299, Sumitor, Rio 1895. 2495 95. Azul 4235. Siga. Formo tráfego 10 horas 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 120 em ascensão, Alfa Tango 72. Ok, ciente do tráfego azul 4234. 70 graus, 109. Vem, baixado, travado. Ali meu posto 4209. Tá Romeu Juliette, voo 1922. 2 Alfa Juliette, portão 612. 612, 1922. É 3663, a senhora identificação autorizada a chegada bom, direção para 4000 pés, Senegal no 012. Autorizado 4000 pés, altímetro 012, Otan 3663. 5973. 5973, Índia, Torres, centro de 1295. B05, acione identificação, chegada bom, se desça ao nível 150. O 4234, chame Recife 12685. Recife 2685, bom dia, 4234. Bom dia. Aqui é o Delta, obrigada pela informação, bom dia. Meia 05, confira a sua indicada. Próximo ao ponto de espera da cabeceira no zero pronto. Azo 4299, solo 04, linha direita, chame Sol Leandro 21-9 e a Fox. 219-4299. O Rio 5973, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 070 graus, 139. Autorizado a alinhar e decolar, Rio 5973. Alfa, 219-4299. O 605 está sob vetor para sequenciamento, curva à direita, PRO 230, limite magnética 110 de fibra. Direita 230, limitada para 110 de fibra, com o 605. De 5384, chame Recife 12685. 2107, solicito a descida. O 35384 copiou? Prossiga não, saiu interpretado. Chame o centro Recife em 12685. 2685, aqui. 35217, desça para o nível 100. Uma centena, 5217. Centena 50, vou na 605. 605 autorizado agora, nível 1110. 1110, 1010. A 3663. Desça para 2000 pés, que legal no 012, se tiver condições, foi na proa de turno, autorizada final ILS. Até para 2000 na proa de turno, vai formalizar o ILS, solução 3663. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. 5973, bom dia, contato radar, a senhora transponder 5527, voa para o nível 370, sai da PUCA. Acionado 5527, eu passo esse, Rio 5973. Bom dia, Chanel 6312, bom dia, senhor de identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 050. Chegada à Mari, desce 050, 6312. 35217, desça para o nível 070. 5217, velocidade 2209. 2209-5297. Voo 605, desça para nível 080, reduz a 2209. 0080 com... 220. 0. Continua descendo nessa proa até 2000? Até 80 autorizado. Até 80, obrigado. Você está formando o tráfego, por favor? É o número 3 na aproximação. Ah, tá ótimo, obrigado. Três 304, acione a identificação autorizada a chegada bom, desça para o nível 060 e reduz a 2509. CP 5217, voe direto do ONA, desça para 3 no pé, quem negar 1012. Direto do ONA, 3 no pé, 1012, 5217. Fica restrito 220, não? O 5217? Matinho, mantenha 220, vou em zona da presente, 3 mil pés. Zona 3 mil pés, o 220. Voo 605, autorizado até 4 mil pés, quem negar 1012. 4 mil, 1012, voo na mesa. O 605 curva agora à esquerda para 200, limite ao localizador. 200, limite ao lote, 605. Salvador TAM 3603, está próximo para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia. Fernando Galeão, estamos com 231 a bordo. Pesado táxi, a parte principal de Índia, ponto de espera pista no 0, com a torre 1895, ajuste no 0, no 2, está 3603. Parte principal Índia, ponto de espera 1895, vai responder, vai lá. Voo 605, complete redução 2109. 2109, 605. 5973, chame Recife, 12685. Confirme, São Rio, foi pro Rio 5973? Afirmativo, chame Recife, 12685. 12685, obrigado. Estaciona 6312, reduza 2, 10 mais. 2109, 6312. Três chame torre, 1895. 1895, grato. 35217, reduza 1909, desça para 2000 pés, autorizada final ILS. 35217, 2000 pés, 1902, reduzindo a 9. Com 605, desça para 2000 pés, aguardando o último vetor. 2000 pés na sua escuta, 605. C3304, desça para 4000 pés, que legal no 0 no 2, reduz a 2309. 2309, descendo para 4000 pés, você é 3304. Salvador, bom dia, Otan 3663, passo externo, baixo feito agora, está estabilizado. Então, 3663, muito bom dia, tráfego avistado, o ajuste no 0 no 2, o vento 090 graus e no 3 nós. Recebe pouso, pistão no 0, então 3663. Tô, muito bom dia, então 3613, faz o avanço na final, final, no ponto de espera só. Gente, então mantém o ponto de espera da 1 a 0. Vai manter, 0 a 0. Afirmativo, 2-1-7. Tá livre, girar à esquerda para sinal. Autorizado, girar para sinal. Camarada que está autorizado. Com 605 para o localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportar estabilizado, agora no 605. Na 6312, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS. 2000 pés, sinal ILS, 6312. Autorizado, 5217. 217, chame torre 1895. 1895, muito obrigado. Foi isso. Então, 3663, solo, ozio meia, Lívia 3, Tavia Fox, chame solo, 1-2-1-2-9. Chamando solo 219 ou 3663. Torre 1895. 1899, 1605. Torre Salvador, bom dia, Lono 605. Pronto, escutando. TG63, bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, no 3663. 0-2, Lime Pouso, 1-0-5-2-1-7. Porto Salvador, voo no 605, câmbio. 605, Torre, 1-2-9-5. 9-5, obrigado. Porto Salvador, bom dia, voo no 605. Bom, 605, muito bom dia, continua a aproximação. É o segundo para pouso na 1-0, a nave que precede um ATR da Trip, o ajuste 1-0-1-2. Bem, chegou no 605. Para 4.000, tá? 3604. 3604, desce até 3.000 pés e complete redução 209. 2.000 pés, já reduzi 209, tá? 3304, pode ser 210? Pode ser. 210, nossa, então, 3604.